Caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos o tempo do Advento, o tempo de uma grande esperança, uma grande esperança. Todos nós temos esperanças, eu diria pequenas, comparadas com esta grande esperança que o Advento nos oferece. Sei lá, para muitos portugueses há uma esperança de poder ser qualificados para o Mundial de Futebol, todos nós temos a esperança de sair ilesos desta pandemia. São esperanças justificadas, boas, compatíveis com a nossa condição de cristãos, e é lógico que todos tenhamos esta esperança de que coisas boas nos possam vir ter connosco, ou que consigamos alcançá-las, etc. No entanto, o Advento oferece-nos a grande esperança, o nosso bem definitivo, a certeza de que o Senhor vem ter connosco para nos salvar, né? Para nos levar para junto dEle. E as leituras deste domingo ajudam-nos a dar um conteúdo a essa esperança, a entender como cultivar a esperança e o que nos é oferecido. Na primeira leitura, o profeta Jeremias dirige-se ao povo de Israel, que estava no seu momento mais baixo, estava deportado, com a consciência ou a ideia de que Deus se tinha afastado deles, prometendo-lhes uns tempos de ouro, né? Que Deus não os abandona, Deus vela por eles, né? E haverá dias em que Jerusalém viverá em segurança, com a segurança que Deus dá. Uma das maneiras de cultivarmos esta esperança é tomar consciência da situação em que muitas vezes nos encontramos. Às vezes estamos presos, né? presos aos nossos defeitos. Uma das discussões de Jesus com os fariseus, os fariseus dizem a determinada altura: nós não somos escravos de ninguém, né? Quando Nosso Senhor lhes disse que a verdade os libertará: não, nós não somos escravos, já somos livres. E Nosso Senhor explica-lhes que quem comete pecado é escravo do pecado. Nós às vezes estamos escravos dos nossos defeitos. Se nos conhecemos minimamente bem, sabemos que há defeitos que nos vão acompanhando durante a vida. Tivemos vitórias, provavelmente, mas o defeito não se afasta. E este tempo do Advento é um tempo muito bom para pensar: Senhor, liberta-me disto, liberta-me deste defeito, com a tua graça, né? Podes vencer em mim, podes arrancar esta tendência, esta inclinação para o mesmo tipo de debilidades, né? que não se afastam de mim. Cultivemos esta esperança de que o Senhor pode atuar mais em nós, se nós o deixarmos, e iniciamos assim este ano litúrgico com uma grande confiança. Não vai ser igual ao do ano passado, se nós não quisermos. Se quisermos que as coisas mudem realmente, que o Senhor atue mais em nós, é possível que isso aconteça, porque o Senhor quer. Uma das maneiras práticas de exercitar essa esperança de que o Senhor nos mude é o recurso mais frequente ao sacramento da penitência, à confissão, onde o Senhor nos perdoa dos pecados e nos confere a sua graça para vencermos esses defeitos, esses pecados de que nos acusamos. Na segunda leitura, São Paulo, aos Tessalonicenses, diz-lhes que já lhes deu instruções sobre o modo de como agradar a Deus, mas acrescenta: tratai de progredir ainda mais. O tempo do Advento é um tempo de esperança, e também, precisamente porque estamos à espera de Deus e das graças que Ele traz, é preciso vigiar para estar atentos a essas graças. E, claro, poderíamos entendê-lo, e talvez o Evangelho nos levasse para aí, entender que vigiar é estar atento a sinais que nos ajudam a estar prevenidos para uma desgraça. Sei lá, se a pessoa estivesse atenta a um grande terremoto que vem vir, não é? Ou um grande tsunami, ou um ataque terrorista previsível, sei lá, a pessoa atenta a sinais de que vinha um perigo. Mas talvez nos seja mais útil pensar que o vigiar, neste caso, é vigiar em como é que eu posso agradar a Deus em cada instante. Como é que eu posso progredir neste agradar a Deus, neste desejo de agradar a Deus. Sabendo que lhe podemos agradar em qualquer coisa que façamos. Se for um pecado, deixando de o fazer. Mas quando trabalhamos, quando convivemos, quando estamos a descansar, quando vamos de um lado para o outro, sempre podemos ter o coração em Deus, se quisermos. Sempre é possível tratar melhor as pessoas que estão ao nosso lado. Esta mera pergunta, como é que eu te posso agradar mais, Senhor? Já é muito sugestiva, porque nos abre o coração para Ele. Abre-nos o coração, faz-nos estar mais atentos. E podemos dizer uma jaculatória, ou podemos sorrir, porque é aquilo que talvez as pessoas que estão à nossa volta necessitem. E por fim, no Evangelho, Nosso Senhor fala desses sinais do final dos tempos e depois diz-nos, a determinada altura, que estai atentos para que os vossos corações não se tornem pesados, entre outras coisas, com as preocupações da vida. Preocupações da vida temos todos. Preocupações familiares, económicas, preocupações de saúde, preocupações de, sei lá, pela paz do mundo. Tantas preocupações que temos e que são legítimas. Os estudantes de preocupação pelos exames são preocupações legítimas. Nosso Senhor o que nos avisa e que nos pede é que elas não esgotem a nossa atenção. Não absolutizemos essas preocupações como se fosse a única coisa que temos que solucionar e vamos então de preocupação em preocupação, esquecendo-nos de olhar para, no fundo, a grande preocupação que seria agradar a Deus. O tempo do Advento é um tempo para não nos deixarmos abrumar por essas preocupações que, repito, existem e Nosso Senhor quer que lidemos com elas de uma forma saudável. Saudável significa, sobretudo, com Ele. Que não deixemos de pensar, para além da solução pragmática, para ultrapassar a dificuldade, como é que Deus quer que eu cresça no amor a Ele e ao próximo através desta preocupação ou destas dificuldades. Eu diria que o tempo do Advento é um tempo para não nos deixarmos prender, ou deixarmos, sobretudo, libertarmos-nos daquilo que nos prende, e ter o coração mais liberto para Deus. Vinha-me à cabeça, a propósito de prisões e de libertações, que às vezes estamos muito presos no telemóvel, né? Parece que às vezes somos uma empresa que tem que estar continuamente a responder às notificações, e um call center, né? E realmente, por um lado, é bom libertar-se um bocadinho dessa pressão do telemóvel, e ao mesmo tempo podemos achar graça como é compatível ou são compatíveis as nossas obrigações e os nossos trabalhos com esta atenção a algo externo. Neste caso, o que nos chega através do telemóvel. Eu já disse várias vezes, se nós elevássemos tantas vezes o nosso coração a Deus quantas olhamos para o telemóvel, acho que rezaríamos todos muitíssimo mais. Mas que pensemos, né, nesta possibilidade. Né? Se eu posso olhar o telemóvel em qualquer momento, com a maioria da razão, posso elevar o coração a Deus e dizer-lhe, Senhor, que as preocupações da vida não esmaguem a minha existência e não me impeçam de elevar o coração para Ti. Vamos pedir à Santíssima Virgem, nós imaginámo-la sempre centrada em Deus, sempre aberta às surpresas de Deus, sempre disponível para fazer o que Deus lhe pede, que consiga nos contagiar um bocadinho mais deste seu estar centrado em Deus, de forma que aproveitemos realmente o tempo do Advento para nos libertar de tudo o que nos desvia dele.